Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar. Querência ao céu azul, o verde pampa e o mar, as mulheres que são belas, acalmam as noites nos rincões, o céu bordado de estrelas, cantos de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos brados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Que tu sejas Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Quer cantar querência ao céu azul, o verde pampa e o mar, as mulheres que são belas, acalmam as noites nos rincões, o céu bordado de estrelas, cantos de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, haverá sempre dentro de mim. Por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim.